Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser um caminho que quer ensinar a viver o futuro? O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser?